a presença do Senhor seu Deus. Não dobre apenas os joelhos, dobre o coração também. Dobre o coração também. Quando ouvir a palavra de Deus, não se esqueça do que ouviu. Guarde no coração também. Guarde no coração também. Então batei, batei, e a porta vai se abrir. Buscai, buscai, e você vai encontrar descanso na casa do Pai. Então batei, batei, e a porta vai se abrir. Buscai, buscai, e você vai encontrar descanso na casa do Pai. Oh, oh, oh, oh. Quando entrar na presença do Senhor seu Deus, não dobre apenas os joelhos, dobre o coração. Dobre o coração também. Quando ouvir a palavra de Deus, não se esqueça do que ouviu. Guarde no coração também. Guarde no coração também. Então batei, batei, e a porta vai se abrir. Buscai, buscai, e você vai encontrar descanso na casa. Guarde no coração também. Guarde no coração.